DJ Vinho Almeida, o alucinado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tá no jeito, mas que paga no boleto.